sobre o lado obscuro da vida. Eu verso sobre os últimos momentos do homem que não vê saída. Não me venha dar soluções que nem você experimentou. Eu quero que se for as pessoas que acreditam no amor. Só mostrou pra mim que apenas o ódio vale a pena. Ele te dá a energia necessária pra resolver os seus problemas. Dessa vez foi mais um que apenas precisou de uma corda. Não aguentou a decepção, se enforcou e foi embora. Não fechou, apenas se matou e cumpriu o prometido. Pulou da ponte, não fez questão de fazer o último pedido. É engraçado os contrapontos que são dados pra inibir o desfecho daquele que diz que desse mundo vai partir. Eles dizem que existem pessoas que sofrem mais do que a gente e que seguem simplesmente, são pessoas deficientes. Mas não existe comparação entre esses tipos de patologias. Eu considero que a doença mental é mais perigosa e mais nociva. Não tem lugar pra mim aqui. Eu tentei, eu vou embora, fiquem em paz. Adeus. Quem é você pra julgar e dar algum tipo de veredito? É apenas mais um conformado, um escravo do eterno ciclo. Me deixa em paz se não tem saída, e eu sei que você não tem. Não me iluda mais uma vez, dizendo que tudo vai ficar bem. O portal vai se abrir, talvez não seja isso que todo mundo fala. Mas se não for, não faz diferença. Eu desisto, jogo a toalha. Já lutei até demais contra algo que eu não vou mudar. Eu nasci com defeito de fabricação, não consigo controlar. Quando deito na minha cama, as imagens logo vêm na mente. Cenas de pessoas mortas, enterradas, indigentes. A procissão dos malditos mortos, por que será que eu penso assim? Ninguém vai entender, acho melhor mesmo dar um fim. O mundo vai continuar girando e as pessoas vão vivendo. No máximo aquele desgosto por não entender o que está acontecendo. Nós transpassamos uma imagem mentirosa quando sorrimos o tempo todo pra disfarçar a alma dolorosa. Não tem lugar pra mim aqui. Eu tentei, eu vou embora, fiquem em paz. Adeus. Não tem lugar pra mim aqui. Eu tentei, eu vou embora, fiquem em paz. Adeus.